乐为你带来的是班得瑞乐团的两张专辑。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明哥、小提琴家沙拉张、小号演奏家温顿·马塞尔斯、拉丁歌手约宾等带来的精彩演出。 No puede ser una vulgar Tu m'appartiens, suado kamua, suado kamua, hamua. Ah, eu não sei.

Yeah. Thank you. le stelle. E dolezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava la rena. Entrava ella fragrante, mi cadea fra le braccia. Svanì per sempre il sogno mio, amore, l'ora è fuggita, e mai l'ho disperato, e mai l'ho disperato. Dorirò, dorirò. murmullo de tu sospirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiel. Las campanas dirán que ya eres mía y locas las montañas. La noche en que me quieras, desde las del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. Las campanas dirán que ya eres mía y locas las montañas se contarán tu amor. La noche en